seu jeito de me olhar me deixa com vontade de amar você, de amar você. Na praia eu e você apaixonados. Delícia, hein, Solano? Sob a luz da lua e das estrelas, me deixar acontecer, fazer valer, sentir o seu calor. Fazendo amor, fazendo amor. Só eu e você, deixa acontecer. Almeida, participação de Michel Teló aí, né? Nessa música maravilhosa, Deixa Acontecer. Munhoz e Mariano, Eu Vou Pegar Você Então, hein? E também passou Marcos Paulo e Julián, Luan Santana, Leonardo, Jorge Mateus. Só música boa, só sertanejão de qualidade aqui no Central do Sertanejo, na sua rádio preferida. Você que tá conectado com a gente na internet, no seu smartphone, no seu tablet, obrigado sempre pela sua conexão, tá bom? O Central do Sertanejo volta amanhã, se Deus quiser, aqui nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, trazendo pra você o que há de melhor no mundo sertanejo. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, gente! Até amanhã, sexta-feira, com mais Central do Sertanejo. Fiquem todos com Deus, eu vou com ele. Valeu! Tem saideira? Tem Taeme e Thiago. Coração apertado. Até amanhã, com mais Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Sair, sem você não sei me divertir, mas eu fico pensando e se eu não for. Eu tô vendo as horas passar e aqui dentro tudo faz lembrar tem seu cheiro grudado no meu cobertor. E já é madrugada, já bate o desespero, não vou ficar em casa pra ver se eu te esqueço. E a gente se encontra de novo numa balada, no meio do povo, eu meio travado, coração apertado. Se der um sorriso não vou resistir, sua boca dizendo te quero pra mim. E me esperou, que tava com saudade, amor. Simple. encontra de novo numa balada no meio do corpo. Eu tô meio travado, coração apertado. Me se der um sorriso não vou resistir. Sua boca dizendo te quero pra mim. A gente se encontra de novo numa balada no meio do povo. Eu meio travado, coração apertado. Se der um sorriso não vou resistir. Sua boca dizendo te quero pra mim. E me esperou que tava com saudade, amor. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio.